Ain't gonna give nobody none of my jelly rolls. I wouldn't give you a piece of this cake to save your soul. My mom told me today, before she went away, to be a good boy, she'd bring me a toy. I'm my mama's pride and joy. Now there ain't no use for you to keep on hanging round. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Castalho Podcast. Eu sou Og Maciel, falando de Chapel Hill, North Carolina. Eu sou Elias Rezende, falando do sul de Minas, Brasil. E infelizmente o Bruno Rocha não vai estar conosco nesse episódio, infelizmente ele teve um problema, mas logo logo ele vai retornar para participar do podcast. O nosso convidado de hoje é o fundador da companhia Rocket Chat. Ele também é cofundador da Connect, eu vou ver se a pronúncia está correta, ex-Senior Product Manager da Vodafone Group PLC, ele é de Porto Alegre, mas eu vi que ele já morou em Londres, de repente a gente pode até falar um pouco sobre isso, e segundo o Facebook, ele leu um livro chamado Free, The Future of a Radical Price, do Chris Anderson, o que me deixou com a pulga atrás da orelha. Então é com grande prazer que eu apresento para vocês o nosso convidado, Gabriel Engel. Tudo bem, Gabriel? Tudo bem, obrigado por me ter. Pô, valeu, cara. Obrigado você por ter aceito o nosso convite. Então, eu quero até dar um background para todo mundo que está escutando. Por que que eu convidei o Gabriel? É por causa que ele trabalha na Rocket Chat? É, de uma certa forma, mas como é que a gente chegou nele? Então, aqui na Red Hat, Gabriel, nós temos um pessoal que tá brincando com o Rocket Chat internamente, testando para ver se é uma forma viável de comunicação entre as equipes. E conversa vai, conversa vem. O pessoal falou, poxa, por que vocês não vão conversar com o pessoal do Rocket Chat? Porque parece que o fundador é brasileiro. Aí logo de imediato eu falei, eu tenho que checar. Então, o que eu fiz? Eu descobri o seu produto, né, dentro do GitHub, que eu achei super bacana. Aí, como nerd que eu sou, como um bom geek, né? Eu fui lá e criei um pull request, falando, pessoal, botei em inglês, pessoal, tô querendo bater um papo com vocês. E aí, então, eu sei que alguém colocou você em contato com a gente. Foi assim que criou, que nasceu a ideia, né? De bater um papo contigo. Tá? Então, obrigado por ter aceito e eu espero que não tenha sido muito nerd aí a forma de convidar você para participar. Não, foi divertido. Eu gostei bastante. Para começar, eu gostaria de perguntar para você, Gabriel, você descrevesse ou definir para a gente, especialmente para quem não conhece o Rocket Chat, provavelmente está escutando pela primeira vez agora sobre, né, esse nome, o que que ele é? Certo. Às vezes a maneira mais fácil de explicar o que uma ferramenta é fazer uma analogia com outras ferramentas que o pessoal já conhece. Então, uma maneira fácil de explicar o que é o Rocket Chat, em poucas palavras, é dizer que ele é uma versão open source do Slack, que é uma ferramenta, acho que né, todo mundo hoje já está familiarizado, tem uma ferramenta crescendo muito, que permite a colaboração, um chat em tempo real, organização das empresas em canais e assuntos. E foi assim que ele começou. Hoje ele está se tornando muito mais do que isso, muito mais do que simplesmente tentar ser uma versão open source, está se tornando uma plataforma de comunicação, porque a característica de ele ser open source está permitindo que muito mais pessoas colaborem com features e adicionem plugins, adicionem extensões, integrem com outros sistemas. Então, né, devido a essa natureza open source do projeto, ele está se tornando muito mais do que simplesmente uma versão open source do Slack. Ele está se tornando uma plataforma de comunicação em que empresas estão integrando com outros sistemas, criando novas funcionalidades, levando ele a lugares, em direções que a gente não tinha nem imaginado quando começou. Então, e hoje em dia ele até serve como uma base tecnológica para pessoas criarem outros serviços ou integrarem sites que já tem, por exemplo, uma comunidade, já tem algum serviço naquele site e eles querem que os usuários se comuniquem entre si. Eles colocam o Rocket Chat e integram na UI e aí tu adiciona o elemento chat, o elemento de colaboração em outros serviços, em outros sites já existentes. Isso é uma coisa que, por exemplo, tu não consegue fazer com o Slack ou com a maioria das outras ferramentas. E outra coisa também que desde o início, um dos motivadores que fez a gente criar ele, é que a gente achava que a comunicação ela não deveria existir simplesmente entre as pessoas da empresa, mas também as, ou de uma organização, mas elas deveriam poder falar com pessoas de fora. Às vezes ter aquele pop-upzinho no site, isso era uma das coisas que as pessoas queriam que fosse integrado, mesmo ter uma ferramenta para falar com os clientes ou, né, ou teus usuários, e outra ferramenta para falar internamente, a gente queria juntar essas duas ferramentas numa só. Então o Rocket Chat desde o início, ele tinha essa funcionalidade de tu adicionar ele no teu site, de tu ter uma janelinha flutuando no teu site, que os teus visitantes poderiam falar contigo, falar com o teu time ou com o grupo do teu time, e ao mesmo tempo o time falar entre si. Então era para ser assim, um hub de comunicação da organização, da empresa. Então, por exemplo, se eu fosse fazer isso, né, eu andei brincando um pouquinho com o Rocket Chat, então eu vi que você não só permite chat, né, de texto, mas você também pode comunicar por vídeo também, conferência. É, a ideia sempre foi, né, pegar todos os tipos de comunicação em tempo real e botar elas dentro de uma mesma plataforma. Então, que tu possa fazer não só chat, mas qualquer outro, né, áudio, vídeo. E a ideia depois ainda é adicionar outros tipos de objetos a serem trocados de mensagem. Então, daqui a pouco tu tá compartilhando até uma enquete ou uma editar código ao mesmo tempo. Então, compartilhar arquivos, compartilhar streamings de outro tipo de dado. A ideia é tornar ele realmente um hub de comunicação em tempo real. Possa ser, depois, o seu pensar, se as pessoas começarem a colocar várias outras camadas em cima de coisas que querem compartilhar. Em termos de implementação, como é que funciona? É tudo server-side e você tem um cliente, então, que você, então, embed no seu site, por exemplo? Ou você, então, teria que rodar tudo internamente? Precisa de uma infraestrutura no local, na companhia? Como é que funciona? A gente tentou reduzir todas as barreiras de entrada, né, para as empresas. Então, a gente tem tantos casos de uso de empresas que dizem, olha, eu não tenho servers, eu não tenho conhecimento, eu não tenho nada, nenhum pessoal técnico. Eu quero um serviço na nuvem rodando e funcionando. Essas pessoas podem ir no rocket.chat/deploy, botar o nome do time, e 10 segundos depois tem um servidor rodando, o cliente, tudo configurado com o nome da empresa, que ele pode customizar, pode trocar o branding. E, ao mesmo tempo, a gente tem a pessoa pode, se não quiser, simplesmente baixar o aplicativo e rodar no seu próprio servidor, ou pode baixar o container e rodar na sua infraestrutura de containers, mas é totalmente opcional. E até tem gente que usa só o server e daí começa a desenvolver um outro cliente, ou pessoas que usam já o cliente que já vem feito nele, né, o nosso cliente mais completo. Então ele é completo, mas ele não necessariamente tem que ser usado todos os componentes. Ele vem com todos os componentes, mas não necessariamente tu usa todos os nossos componentes. Ah, bacana. Bom, já que a gente está falando um pouquinho de como iniciar, né, com o Rocket Chat e como já mencionou também um pouco sobre os recursos e alguns recursos possíveis de serem implementados no futuro, eu gostaria de saber um pouquinho mais, Gabriel. Quais seriam os recursos que atualmente o Rocket Chat suporta? Nível de funcionalidade, falando em alto, tem tipo, a base deles são esses canais de comunicação. Então tu vai se logar com o usuário e cria esses canais, que podem ser salas abertas, salas privadas, salas de um a um, né, de conversa um a um. E cada uma dessas salas, ela permite que tu crie níveis de permissão diferente, dê graduação diferente para cada um dos usuários naquela sala, papéis diferentes, e existem, então, uma série de processadores, né, de tipos de mensagens que podem ser trocadas entre as pessoas que estão naquela sala. E aí é onde começaram a adicionar as funcionalidades. Então, tu consegue, começou, né, o básico é tu ter um chat, fazer mensagens, daqui a pouco tu adicionou um processador que se tu manda links, ele vai fazer os previews desses links e te dá mais informação do link logo abaixo das mensagens. Começam outros processadores que interpretam Markdown ou interpretam, fazem tu poder colar um code snippet, né, tu, um pedaço de código para perguntar alguma coisa para alguém, ele vai já formatar bonitinho para tu poder falar a respeito. Enfim, existem diversos processadores até, tipo de música, de player, poder compartilhar geolocalização, poder compartilhar fotos, poder compartilhar, enfim, isso é uma coisa que a comunidade vai adicionando e tu vai tendo cada vez mais tipos de mensagens diferentes que podem ser trocadas. Então ele começa com essa plataforma básica que permite a criação de diversos canais diferentes, cada canais com regras diferentes, tem os usuários entre esses canais e vários tipos de mensagens diferentes. Então, por isso que ele pode ser estendido de várias maneiras. E aí, o fato de ser open source em uma linguagem bem acessível, né, todo feito em JavaScript, está sendo um diferencial bem grande na adoção, e porque tem tantas empresas e organizações começando a utilizar. Como eu falei antes, né, tipo, uma das camadas que está adicionada é a parte de videoconferência, de fazer ligações por áudio. E ele tem também uma API bem, que está crescendo rapidamente, para tu poder fazer toda aquela parte de comunicação com bots externos. Então, o pessoal que usa para fazer chat ops, ele tem compatibilidade com um adaptador para robots, que seria o engine de bots feito pela GitHub. E ele chega a ter até uma versão do robot compilada internamente, então ele pode, em vez de ter que rodar os teus bots em algum outro processo, tu pode fazer isso, né? Obviamente, tu quer o bot rodando num servidor específico, onde ele tem acessos e permissões específicas, tu pode botar ele lá e ele vai estar se comunicando. Mas, às vezes, algum bot, tu pode simplesmente botar ele para rodar internamente e o Rocket Chat vai fazer criar um processo e botar aquele para rodar internamente e administrar aquilo sem que você tenha que ficar se preocupando em estar criando um outro processo na máquina e administrando isso. Então, enfim, ele te dá muita flexibilidade e muitas opções do que fazer com ele, como estender ele e tornar ele útil para ti e para tua organização. É bem lembrado que você falou uma coisa aí, cara, que, por exemplo, a integração do Rocket Chat com o GitHub também é uma coisa que, recentemente, nós temos 4 pessoas que trabalham com a gente de uma companhia lá na Ucrânia. Eles não são da Red Hat, eles trabalham para essa outra companhia, terceiros, né, e trabalham com a gente. E uma das coisas que eles pediram para mim fazer foi justamente configurar a integração do nosso, um dos nossos repositórios com o Rocket Chat, porque aí eles querem saber quando que tem um pull request, quando que tem alguma coisa que foi merged e tal. E aí eles pegam a notificação, né, online, no telefone, e o caramba 4, né, que é muito bacana isso. É, não, isso é realmente muda todo o teu fluxo de trabalho, que o momento que tu tem um aplicativo instalado no teu celular, no teu desktop, todas as notificações, as mensagens que chegam novas nos canais específicos, e cada usuário configura o nível de notificação por canal, quase como tu tá criando aquelas regras de e-mail que é importante, que não é importante. A gente, por exemplo, do próprio time do Rocket Chat, a gente tem canais, um canal que se chama Important, então, e lá todo mundo, né, da equipe configurou o nível de notificação para o mais alto possível, então cada nova mensagem todo mundo vai receber, seja por push notification ou por e-mail, enfim, todos os tipos de notificação possível. Outros canais que são menos importantes, onde é só para, né, tem o random, que a gente bota ali piada, alguma coisa que, né, tá sem nada para fazer, ouviu alguma coisa engraçada, posta lá. E aí tu, né, bota o nível de notificação lá embaixo, tipo, olha, quando eu quiser ver o que tem lá, eu clico e vejo, mas se alguém postou alguma coisa lá, não é urgente. Então, tu te dá essa flexibilidade de tu decidir por cada canal que tu participa, qual é a importância daquele canal e qual que maneira tu quer que aquele canal te notifique, né? Chegue até ti. Então, uma coisa que começou, quando as pessoas começaram a usar muito esse chat, a gente vê até vários artigos que as pessoas começaram a reclamar, olha, pô, muito legal usar chat, mas completamente desvirtuou o meu fluxo de trabalho, me tirou atenção, agora eu não consigo prestar atenção em nada, porque eu fico recebendo notificação, mensagem toda hora. E só que a gente começou a ver, tipo, isso foi a primeira fase. Aí logo que você começa a se aprender mais sobre como o chat funciona, e uma das coisas que a gente tem logo no início, a gente criou, e que outro, tipo o Slack não tem, né, os níveis de presence, tu poder ter o busy, tu poder ter o away, tu poder ter o invisible, né, isso é uma coisa que até o Slack até hoje não tem, só tem ativo e inativo, né, se tu tá online ou não online, ele tem lá um snooze para quando tu tá dormindo, que foi colocado somente depois, bem depois do projeto. A gente sempre se preocupou em deixar bem, dar essa flexibilidade por canal e e de status de online, de presença, para que aí a pessoa comece a entender a tecnologia, comece a moldar e a tecnologia não se torna mais aquele problema que era assim, ah, estou sendo interrompido toda hora. Não, se tu botar que tu está ocupado, ele vai parar de te interromper. Ou se tu botar que tu está ocupado, mas tem uma sala que é importante, tu diz, não, essa sala que é importante. Se alguém botar alguma nova mensagem aqui, eu quero saber, porque pode ser o bot que está lá fazendo status check do nosso servidor de produção. Se ele for ali me avisar que caiu alguma coisa, eu quero ver. Enfim, mas então existe essa possibilidade de tu moldar a maneira como tu é notificado, interrompido pela aplicação. Qual é a forma mais bacana, mais engraçada, mais criativa que você viu em termos de integração? A gente já viu algumas coisas com GIFI, e tem alguns bots do robot que são muito engraçados. Por exemplo, tinha um que a gente deixou por muito tempo, acho que não está mais no nosso dois de demonstração, mas toda vez que alguém falava alguma coisa em letras maiúsculas, né, falava uma frase inteira em letra maiúscula, ele mandava um daqueles manatees, tipo, uma mensagem de calma, de zen, e tava uma piada no meio, então, né, completamente mudava. Sempre que alguém estava bravo, falava alguma coisa, ele detectava a mensagem mais adulta e interrompia aquela conversa, e já vinha com alguma piada, deixando as pessoas mais calmas. Esse foi o mais engraçado. E alguns também botavam alguma coisa sobre felicidade, sobre qualquer coisa assim, tinha ficado feliz com alguma coisa que tinha feito, ele detectava algumas palavras-chave nas mensagens, ele botava um carinha dançando, tipo, o bot sempre interrompia e botava uma imagenzinha de felicidade, assim, junto. Então, parecia que... E aí, até tanto que a gente mudou o nome do nosso bot para Rocket Cat, e aí vinha a carinha do Rocket Cat, e vinha com alguma piadinha participando da conversa. Essas são alguns exemplos dessas integrações que são legais. Ou um que era engraçado, que tu podia pedir para ele uma desculpa de programador, e aí ele gerava, acho que uma biblioteca de blá blá blá, alguma coisa que aquelas que não, diz um monte de jargão técnico e no final tu não disse nada, assim, mas tu podia falar pro cliente, olha, o que aconteceu foi... O DB, o esquema do DB foi incompatível com a versão da migração. E tu lê aquilo e o cara fica, tá bom. E aquilo gerava algumas pessoas, era engraçado utilizar. Ah, bacana. Eu gostei. Cara, agora eu queria falar um pouquinho sobre a tecnologia usada, né? Então, por exemplo, você mencionou JavaScript e eu vi também Meteor, né? Acho que é aquela biblioteca do Facebook, se eu não me engano, Meteor. Não, o Meteor, ele é um framework de JavaScript, ele não tem nada a ver com o do Facebook, é o React. Ah, eu estava pensando nisso, tá. É, o Meteor, ele é um framework de full stack, ele é todo feito em JavaScript, ele é 100% JavaScript, e ele se propõe a ser o full stack, então ele inclui uma camada... view de renderização, inclui models, ele também é a parte de tooling para tu fazer a compilação de JavaScript, fazer os deployments, ele automatiza, ele é um framework bem completo. E hoje em dia ele até aceita, antigamente ele era mais fechado, tinha até o sistema de pacote era próprio dele. Mas ele veio evoluindo e hoje em dia o Meteor, se tu quiser usar React para fazer a tua camada de view, ou tu quiser usar Angular, tu pode escolher qual é a biblioteca que vai fazer o rendering do HTML. Aí no back-end, ele funciona como MongoDB. E eles estão, isso é uma coisa que ainda está em processo mudando, para que eles vão implementar o protocolo GraphQL. Então a gente também já está trabalhando para produzir APIs GraphQL, para permitir que as pessoas integrem ainda mais sistemas com o Rocket Chat, né? E aí ele vai permitir que tu possa ter no back-end qualquer base de dados. Hoje em dia, tanto o Meter quanto o Rocket Chat, por decorrência disso, ele funciona só como MongoDB, na parte de base de dados. Mas o resto é tudo JavaScript, né? Tanto o lado do server, é Node, né, porque é o Meter, e quanto os front-ends, para fazer a web app, usa o próprio Meter, tem a sua camada view, para fazer a gente tem o desktop applications, que a gente faz usando o Electron, que é o engine por trás do Atom, feito pela GitHub. Então, com isso, a gente consegue publicar nossos apps como, né, desktop applications, que funcionam sem o browser perfeitamente. E no nosso mobile apps, hoje a gente usa o Cordova, que daí, de novo, é todo em JavaScript. Faz parte hoje, acho que o Cordova faz parte da Apache. E, então, a gente é 100% JavaScript, tanto nos mobile apps, quanto nos desktop apps, quanto no web app, quanto no server. E o próprio MongoDB, ele é as queries, as coisas são tudo escritas em JavaScript. Então, tu só precisa praticamente saber JavaScript para trabalhar com todos os nossos componentes. Bacana. Você tem um site, né, e nós vamos deixar um link depois no show notes para o pessoal que quiser brincar, que é o demo.rocket.chat. E eu queria perguntar para você, você tem algum sistema de integração contínua? Tipo assim, esse é o bleeding edge do produto? Se você quer realmente ver o que tem de novo, é lá que você vai para brincar um pouquinho? É, esse demo, ele, a gente até já teve várias conversas sobre se ele deveria mudar de nome. Inicialmente ele era para ser só dessa demonstração. Acontece que hoje ele virou o nosso servidor da comunidade. Então, onde a gente publica novas features para o pessoal discutir antes de passar para produção, antes de, né, de fazer o merge para a versão estável. É onde a gente testa as coisas novas, é onde a comunidade discute, é onde a gente conversa com os nossos clientes. Ele é um pouco de tudo hoje em dia. Mas ele realmente, a versão mais nova do Rocket Chat, quando quiser alguma coisa, vai estar lá nesse servidor no demo mesmo. Ah, legal. Eu cheguei a brincar um pouquinho no demo, mas confesso que eu acho que se eu passei 20 minutos foi muita coisa até então. Mas depois desse bate-papo todo, assim, fiquei assim com água na boca, principalmente de ver esses bots. Eu acho que seria bacana, principalmente esse identificar que as pessoas estão um pouquinho meio estressadas, né? Porque acaba que quando você está conversando via texto, muitas vezes acaba, tipo assim, não sai da forma, né, com o sentimento que você gostaria de expressar, né? Mas mudando um pouquinho de assunto, e eu acho que isso aqui vai ser uma curiosidade assim, que o pessoal tem. Bom, eu gostaria de saber se o Rocket Chat ele começou como um projeto open source e depois virou produto, ou se ele começou como um produto e depois ele foi aberto o código. Conta aí pra gente um pouquinho mais sobre esse aspecto aí de empresa por trás do Rocket Chat. Certo. É até uma história interessante, porque eu vou dizer, as duas coisas que tu disse aconteceram ao mesmo tempo. Parece um pouco confuso, mas deixa eu explicar. E até para mim é uma história que às vezes é bem, ensina as pessoas, ou tem uma moral da história interessante. Como é que foi que começou? A Connect, a empresa de CRM que eu fundei quando voltei para o Brasil, ela vários dos nossos clientes, como eu falei antes, pediam essa funcionalidade de poder falar entre eles e falar com seus clientes, os visitantes dos seus websites. Então, o Connect, o Rocket Chat foi criado como um módulo, como um plugin que a gente estava vendendo para os nossos clientes, como um extra do CRM que eles estavam utilizando. Só que a gente gostou tanto do que a gente fez, que depois a gente decidiu, olha, vamos pegar esse módulo e essa parte que a gente fez e botar open source, porque vai ter mais gente colaborando e melhorando a plataforma, melhorando esse servidor de chat, e nos dando feedback. Daí a gente vai até aprender com a comunidade, fazer melhor. Alguém vai olhar e vai dizer, olha, isso aqui funciona melhor, a performance vai ficar melhor se fizerem assim, etc. Então a gente decidiu, olha, vamos fazer ele ficar open source. Mas até então ele não tinha nem nome, ele era só o módulo de chat. Não tinha, né, repositório privado e tal. E aí depois que a gente tomou essa decisão, nada aconteceu. Porque não tinha ninguém pagando pra gente fazer isso, e empresas, às vezes, né, tu é movido por quem tá, alguém tá pagando alguma coisa, ainda mais empresa pequena, tá sempre correndo atrás, tá sempre atrasado, sempre algum projeto pendente, e aquilo foi ficando, ficou lá no nosso repositório interno, acho que uns 6 meses, sem ninguém tocar naquilo, no projeto de novo, só corrigindo bug pros clientes, mas ninguém... Porque a gente pensava assim, ah, para fazer open source tu precisa daí criar um manual, um tutorial, publicar, né, enfim, tem uma série de coisas em volta do projeto open source, às vezes para dar certo, que tu precisa criar. E foi ficando. Até que, 6, 8 meses depois que o projeto já estava lá, alguém postou num dos fóruns de discussões que a gente participa, um convite dizendo que tinha criado um Slack open source, né, num fim de semana, uma versão inicial, assim, mas bem inicial mesmo, e convidando os outros programadores da comunidade a participarem e ajudar ele. E isso gerou, aquela thread teve 400 respostas, 400 e poucos e-mails de resposta num fim de semana, assim. Aí quando eu cheguei na segunda-feira e vi aquilo, eu fiquei assim, putz, não acredito, a gente tem já um negócio pronto, que a gente queria criar uma comunidade de volta, queria ajuda, e aí chega um cara que fez um negócio no fim de semana e já tem 500 pessoas querendo ajudar ele. Aí eu mandei um e-mail pra ele, olha, quero participar, quero ajudar vocês e tal, né, mas na verdade a gente já tem um projeto bem mais amadurecido, já tem produção, tem uma empresa que, por exemplo, já tem mais de 500 usuários em cima do chat, então a gente já resolveu vários dos problemas que tu nem sabe que tu vai encontrar quando começar a fazer tentar escalar e tal. E aí ele ficou super entusiasmado, tal, não, vamos fazer, bah, então vocês nos mandem o código e eu vou adicionar aqui no meu repositório. Daí eu falei assim, não, na verdade a gente já tem código, time, a gente queria convidar vocês a virem participar do que a gente está fazendo. E aí ficou aquela coisa, não sei, né, até certos pontos, uma briga de ego, tipo assim, não, eu não vou te dar o código para tu botar no teu projeto e tu ficar com o trabalho que a gente tá fazendo. Daí ficou que a gente acabou dizendo, olha, então tá, então vamos competir. Vamos fazer os dois projetos são open source, os dois projetos são MIT, vamos fazer uma corrida, né, amigável e produtiva. Tipo, vamos ver qual projeto cresce mais rápido, consegue atrair mais pessoas. E aí começou essa corrida. Tipo, eu falei, tá, então chamei o pessoal aqui no escritório, comprei um monte de Red Bull e pizza e falei, ah, então ó, ninguém sai até o nosso projeto tá no GitHub, tá com um nome, tá publicado e a gente, pra gente não ficar pra trás. E aí foi assim que ele ganhou um nome, né? Aí a gente, como não podia mais botar no GitHub como módulo de chat, a gente, não, vamos botar num nome. E como todas as coisas feitas em Meteor, elas têm esse tema, né, espacial, então a gente queria que fosse chat, para o nome ser auto-explicativo, e Rocket dava essa ideia de uma coisa rápida que acontece em tempo real. E o logotipo combinou, daí a gente criou na madrugada esse logotipo que, né, parece um foguete, ao mesmo tempo um speech bubble. E aí fechou todas. Né, e no outro dia de manhã, a gente estava publicando, colocando o Rocket, botando aí no GitHub, tinha criado um site, né, uma landing page que falava um pouco sobre o projeto, linkava para o demo. E então foi uma coisa que começou como um produto, né, um módulo para uma empresa, aí virou um projeto, e só que a gente achava que esse projeto, ia ser um projeto legal open source, mas não tinha pensado que ele fosse virar algo do tamanho que virou. Só que 3 dias depois, a gente tinha aparecido no Product Hunt, aí, né, ficou lá na capa do Product Hunt por um tempo, aí alguém postou no Hacker News, e aí quando a gente viu, tinha 30 mil pessoas, né, acessando a nossa landing page, baixando o servidor e discutindo no Hacker News sobre o projeto, e aí derrubando o nosso servidor de demo. E aí eu lembro até, a gente tava almoçando, daqui a pouco começou a tocar os celulares e o servidor não parava de cair, a gente ia lá na DigitalOcean e aumentava a potência da máquina e caía de novo, e a gente voltava a parar o almoço no meio do caminho, correr de volta para o escritório, e passou o dia tentando fazer o servidor ficar de pé. E, claro, a gente não estava esperando que ia ser esse tipo de divulgação, e o servidor era um servidorzinho de, sei lá, 2 GB de RAM, no início não foi feito para... Era só uma demonstração, para pensando que ia ter 2, 3 pessoas. E hoje nosso servidor de demonstração tem, em média, sei lá, 200, 300 pessoas online. E aí foi assim, começou a ter cada vez mais downloads, mais pessoas falando a respeito. Daqui a pouco a gente recebeu um convite da própria Meteor para ir para São Francisco apresentar sobre o projeto e outras empresas de lá querendo conversar, falando já até ofertas de acquisition, empresas querendo comprar o projeto. E aí que a gente viu, olha, realmente a gente acho que esse negócio, esse projetinho que eu pensei, tem futuro. Né? Acho que dá para fazer ele virar uma empresa e virar um produto em si. Né? E aí ele voltou a ser mais do que simplesmente um open source, voltou a ser um produto, mas aí um produto sozinho, né? não mais um módulo. E aí se criou, se separaram as empresas, e hoje em dia é uma empresa separada, que tem funding, tem investors, tem funcionários. Agora ela já está tipo, num outro nível até muito maior do que a empresa original. Eu queria perguntar para você, Gabriel, agora é sobre aonde que fica a sede, então, da companhia. Porque quando nós entramos em contato com vocês, eu vi que tinham pessoas falando em inglês. Então, me parece que vocês não são localizados em Porto Alegre. Está correto isso? Não. A matriz da empresa, o Registered Office, fica em Delaware. Mas não tem ninguém lá, é só um daqueles Registered Office que é onde... por onde entra o dinheiro, né, para os investidores. Mas o escritório mesmo, onde tem gente trabalhando, é aqui em Porto Alegre, em bairro Petrópolis, perto da Carlos Gomes, e até tem gente de fora, por exemplo, tem alguns dos nossos contribuidores lá do Texas que estão passando umas férias aqui com a gente para trabalhar, para, né, conhecer melhor o time. Então a gente pretende sempre proporcionar isso, que as pessoas possam trabalhar de qualquer lugar e alguns dos contribuidores que não são daqui venham passar um tempo aqui com a gente. Mas a gente tem, na verdade, até funcionários no Canadá, outros funcionários nos Estados Unidos, alguns na Europa, mas o core, o time, o lead development, é aqui em Porto Alegre. E minha última pergunta para você é, quantas pessoas que trabalham hoje na Rocket Chat, e se alguém tiver interessado em procurar um trabalho com vocês, que perfil que você está procurando? Ótimas perguntas. O número é crescente, então acho que hoje a gente está na volta de 10, 11 pessoas, e eu quero chegar nos próximos meses a 25. Então com certeza tem vagas abertas e em áreas diferentes do projeto. E eu estou toda hora entrevistando e falando com pessoas novas e trazendo, querendo trazer talentos para trabalharem no projeto. O perfil, o projeto hoje ele é todo JavaScript, mas todos os nossos programadores, tipo, ou a maioria deles, quando veio trabalhar com a gente, não era programador JavaScript e aprendeu. Então, eu acredito às vezes que um bom programador, ele consegue aprender a linguagem, não restringe a linguagem, né? não vou restringir um currículo porque a pessoa não tem experiência em JavaScript. Se a pessoa tem talento e conhece lógica, então, claro, ajuda a começar, como a gente diz, né? hit the ground running, se tu já conhecer bastante de Node. Mas não é uma restrição. O que a gente gosta bastante, coisas que ajudam, é ver pessoas que entendem open source, né? Entendem da participam no GitHub, têm contas ativas, como a gente é uma equipe um pouco dispersa, são boas de se comunicar, sabem usar ferramentas para poder trabalhar remotamente, né? Ainda mais pessoas que não estiverem aqui em Porto Alegre quiserem trabalhar remotamente, então que tenham essa característica. E acho que pessoas que realmente tem um paixão pelo projeto, porque isso tem uma das coisas que a gente captou muito das pessoas que estão trabalhando, são pessoas que começaram colaborando com o projeto, e aí a gente convidou para fazerem parte, que a gente acredita que pessoas que usem realmente a ferramenta, a gente usa o dia todo, né? Que usam a ferramenta, acham que ela resolve problemas e realmente são apaixonadas pelo que estão fazendo, vão conseguir continuar fazendo ela cada vez melhor. É, muito do nosso desenvolvimento, às vezes, é guiado pelas coisas que nos incomodam ou que faltam de features na ferramenta, são as coisas que a gente acaba decidindo fazer. É isso que às vezes faz tu virar à noite fazendo uma feature, não porque é para um cliente ou para alguém, mas às vezes porque tu sabe que a partir de amanhã, quando essa feature estiver no ar, tu vai estar trabalhando melhor e vai estar mais feliz. Vai dizer, agora está funcionando, esse negócio que estava me incomodando, eu arrumei. E tem muitas features que foram feitas assim, algum engenheiro que estava já incomodado com a falta ou com alguma maneira que estava alguma coisa funcionando, vai lá e arruma. Então, acho que é um pouco de tudo, apaixonado pelo open source, pelo fato de tu estar criando uma ferramenta que já tem 60 mil servidores rodando, espalhados, né, que tu vai estar ajudando milhões de pessoas a trabalharem melhor, a se comunicarem melhor, e realmente acredita, acho que no que a gente está fazendo. Para nós isso é uma das coisas mais importantes. Gostei da resposta, cara, muito bacana. Bacana mesmo, obrigado. É, realmente, eu acho que, como você mencionou, a pessoa gostar daquilo e acreditar já está 10 passos na frente, talvez. Mas, bom, o papo está excelente, acho que daria para a gente ficar conversando aqui, sei lá, mais umas 2 horas, mas infelizmente a gente tem que seguir aí o nosso protocolo, digamos assim, e para não perder a oportunidade, a gente vai entrar aqui no que a gente chama de Top 5, e certo. Faz um tempinho que a gente não comenta sobre o Top 5, porque os outros episódios foram um pouquinho diferentes, mas hoje, aproveitando que é um episódio de entrevista, né, e aproveitando que o Gabriel tá aqui conosco, a gente vai entrar no Top 5. Então, Gabriel, o que que você recomendaria pra gente de música que você costuma ouvir? Pode ser banda, pode ser música, não precisa ser 5, mas conta um pouquinho pra gente aí do seu gosto musical. Meu gosto musical é bem eclético, de certa maneira, né? Até tem algumas coisas que ficam de fora, mas eu vou dizer que assim, o primeiro CD que eu ganhei quando criança é uma coisa que me marcou muito e virou uma paixão pro resto da vida, Pink Floyd. Para mim, o primeiro CD que meu pai me deu, o primeiro disco era Dark Side of the Moon, e para mim ajudou muito às vezes a quase que meditar, ou quando tu quer viajar sobre alguma ideia, alguma coisa, às vezes só ficar num quarto escuro escutando Dark Side of the Moon já era uma, né, uma droga lícita, o suficiente para tu viajar e pensar sobre milhares de coisas, sobre a vida, sobre... Fora que as letras, acho que o Dark Side of the Moon, para mim, é uma... À primeira vista, quando tu escuta e vê as letras, elas parecem às vezes até bobas, assim, são poemas curtos, mas às vezes tu para pensar e lê eles com a cabeça aberta, eu acho eles bem, bem profundos. A música Time, do Dark Side of the Moon, pra mim, acho que qualquer vez que eu tava me sentindo um pouco preguiçoso sobre a vida, procrastinando alguma coisa, só de escutar a música Time, do Dark Side of the Moon, já me fazia querer sair correndo e fazer alguma coisa. Então, acho que Pink Floyd. E gostava muito de música clássica para estudar e para pensar. Até hoje é uma coisa que eu gosto muito, de Beethoven, Mozart, Bach, alguma coisa que tipo, me ajudava a me concentrar. E fora isso, acho que depois também, quando eu morei em Londres, né, eu ganhei um gosto especial, às vezes, por música eletrônica, né, vai entender. Wonderworld, David Guetta, às vezes, ou o... Como é que é o nome? Eu tenho um que está me faltando o nome, depois vai aparecer. Mas de música, acho que é mais ou menos isso. Às vezes, claro, B.B. King, alguma coisa, em alguns momentos diferentes... Acho que quando eu tô com os amigos, gosto muito de escutar as coisas da... Aí alguma coisa mais que nem Bebel Gilberto ou a Cell. Acho que daí é uma música um pouco, né, música brasileira que também dá um outro clima, às vezes, pra uma janta, pra uma conversa. São outros que eu gosto bastante. Morshiba também, acho muito legal. É uma música que boa, assim, que faz dar uma sensação boa e boa de background, assim, quando tá em um ambiente. Bacana, cara, eu concordo com tudo que você falou do Pink Floyd aí, até tava, você falou aí, eu tava lembrando da minha infância. Então, concordo e assino embaixo. E realmente uma seleção bem, bem eclética mesmo, né? Nossa, uma mistureba bem bacana. Eu vou aproveitar então agora, eu vou pular aqui e vou perguntar para você sobre o livro, porque livro é uma das coisas, eu adoro música também, mas livro é uma das coisas que eu sou apaixonado por leitura. Eu também. Também, até vou dizer uma coisa que eu acabei descobrindo mais tarde, relativamente. Tipo, passa aquele período no colégio, né? Onde tu lê às vezes mais por obrigação. Aí, pelo menos o que o colégio te manda ler, né? Alguns livros que o colégio manda ler, tem que ler esse livro, não era o que eu queria ler agora. E às vezes tinha alguns livros que meus pais davam e marcavam e eu gostava mais. E aí, depois acho que até passei um tempo, um período da vida onde estava mais. Faculdade, muita leitura daí também, né? Aquela leitura que mandam tu ler alguma coisa. E acho que foi só depois que eu acabei saindo da faculdade, indo viajar, que eu comecei a descobrir a leitura por prazer de novo, que é uma coisa fantástica. E uma coisa que me ajudou, de certa maneira, já tecnologia, eu não sei, eu tenho um pouco de dificuldade de prestar atenção se eu tô lendo realmente um livro. Se botar nas minhas notas sempre foi uma coisa que facilmente, às vezes, eu sou distraído, vou fazer outra coisa. E quando eu morava em Londres, eu andava muito de trem para cima e para baixo, tipo, pro trabalho, para voltar, para ir viajar. Eu comecei a usar audiobooks em vez de ler livros. E foi uma paixão à primeira vista. Então eu comecei a. Fiz um subscription lá da Audible e até hoje eu baixo alguns audiobooks por mês e escuto. Escutava mais até quando morava lá, porque. Estava sempre no trem, em algum lugar assim. E agora eu tenho dois filhos, então dificulta, diminui um pouco a quantidade de tempo livre em casa para fazer isso. Mas eu tenho uma coleção enorme de audiobooks e tem alguns que me marcaram bastante até. Então, se eu falar sobre os que mais me marcaram, a maioria eu gosto, hoje eu gosto mais de ler livros, o que eles chamam de livro técnico, né? Livro, alguma coisa que é. Não é uma historinha, não é, sei lá, o Código da Vinci, alguma coisa assim. Apesar de ter gostado bastante do Código da Vinci, mas não tu, ele é mais, é um entretenimento, mas não pelo menos para mim, assim, não sai com nenhuma lição, nenhuma sentido diferente, eu não levo uma reflexão. Uhum. Mas um livro que eu gostei muito de ler se chama The Happiness Hypothesis, do Jonathan Haidt. É um livro muito legal. Ele foi professor de filosofia e história, e ele entende bastante também de ciência e de neurociência, e ele escreveu um livro onde ele vai fazendo uma revisão de todas, uma histórica, assim, do que os gregos pensavam, do que os chineses pensavam, do que até às vezes algumas culturas de índios, né, ou africanos, e o que existiu em comum entre que cada uma dessas culturas descobriu sobre o que faz uma pessoa ser feliz ou encontrar paz. E aí começava a ver essas similaridades e tentar explicar elas da maneira do que hoje a gente conhece cientificamente sobre neurotransmissores, sobre psicologia evolutiva, de como a gente, né, como o ser humano, o Homo sapiens, se desenvolveu e chegou na criatura social que é. Então, por que tu pode explicar cientificamente o que essas culturas encontraram em comum. Então é uma viagem, né? É uma lição de história, de ciência, de filosofia, tudo ao mesmo tempo. Então, às vezes, é um dos aqueles títulos que chega na tua mão e tu pensa, putz, é um livro de autoajuda, né? Eu não sou do tipo que gosta de livro de autoajuda. E esse livro, apesar do título, ele não é nada disso. Ele é bem científico, assim, e tu acaba lendo e relendo, porque fala sobre, tipo, um dos motivos de como a gente desenvolveu a linguagem, o que os cientistas sabem sobre como os humanos desenvolveram a linguagem, para que ela serviu, então por que a gente acaba tendo alguns tipos de relação e de discussão, ou por que algumas dessas discussões nos fazem sentir melhor, é bem interessante. Para mim foi um dos livros que, às vezes, o primeiro passo para tu resolver um problema é entender o problema, né? Às vezes, na nossa relação, na nossa vida. E esse livro, às vezes, ajuda a tu entender o problema, tu entender o porquê que tu age da maneira que tu age, ou porquê que algumas coisas estão hardwired no nosso cérebro da maneira que estão. E aí, uma vez que tu dá esse passo para fora e tu te vê como, como essa máquina, entende os componentes e por que, que eles funcionam como funcionam, ajuda tu de uma maneira melhor controlar isso, reagir. Esse é um livro que me marcou bastante. Do ponto de vista de empresa, o The Lean Startup, do Eric Ries, e até o Free, que, né, que tu comentou, são, acho que, dois livros também que são muito importantes para mim, fizeram administrar o projeto da maneira que eu administrei. Tipo, o Lean Startup, tudo sobre tu fazer, né, o Minimum Viable Product, fazer interações, te dá muitas ideias de como fazer esse feedback ser uma coisa positiva, eliminar investimento, investir muito tempo em rumos, que, né, em trajetórias que já de cara tu pode detectar que não vão ter sucesso, e ao mesmo tempo aprender a iterar e como inovar, né, continuar mantendo sempre viva essa parte de inovar e tentar coisas novas, tentar sempre estar monitorando algumas métricas e aí tá sempre reajustando o teu caminho com base nessas inovações, nessas tentativas. Então, acho que me ajudou bastante. E o Free mostrando o quanto realmente, né, open source, todo mundo fala, tá, mas é de graça? Sim, é de graça, só que não existe... As pessoas gostam de graça como se é um preço introdutório, não é... Claro, muitas comunidades e muitas instituições vão usar o teu produto para sempre, de graça, mas elas vão estar fazendo, de alguma maneira, vão estar te pagando como marketing, vão estar te pagando como falando a respeito de ti, vão estar te pagando de várias outras maneiras, e sempre vai ter organizações, instituições que querem algo mais, que precisam da segurança, de ter para quem ligar, de precisam de uma customização, querem ter um suporte, enfim, né, várias maneiras. Então, o free não é que... O open source não quer dizer que tu está dando aquilo de graça, mas tu está reduzindo todas as barreiras para que as pessoas experimentem teu produto e gostem e se viciem do teu produto. E uma vez que estão viciadas no teu produto, né, uma analogia, vão querer pagar, vão querer mais, vão querer utilizar mais e vão precisar de outras funcionalidades, enfim. Então, esses dois livros acho que são bem, bem importantes, acho, para todo mundo, né, em tecnologia, ler, trabalha com esse tipo de mercado. Eu não sei, tem mais um que eu acho muito interessante, que me fez também pensar sobre várias coisas, que é o The Black Swan, o Cisne Negro. O nome dele é difícil de falar, mas é Nassim Nicholas Taleb, e ele fala muito sobre as coisas imprevisíveis, o quanto é previsível que coisas imprevisíveis vão acontecer, né, que tu nunca vai pensar nelas até que tu veja, assim, o título até fala do Black Swan, porque os europeus achavam que todos os cisnes eram brancos, até eles virem o primeiro cisne negro, mas então uma pessoa que viu a vida inteira cisne branco, ela vai dizer que tem 100% de certeza que todos os cisnes são brancos, simplesmente porque ela acha que todos os cisnes que ela já viu na vida são brancos, até que um dia tu vai ver o cisne negro. E ele fala muito sobre a crise de 2008, o quanto coisas que os estatísticos diziam que a chance de acontecer uma queda no preço de todos os assets, de todas as casas dos Estados Unidos ao mesmo tempo em estados diferentes era de uma em 0,000, né, botava aquele sigma 6 de probabilidade, e aconteceu. Não, era uma em cada não sei quantos bilhões de anos, mas eles não, mas aconteceu, era uma coisa que era para considerar imprevisível, impossível de acontecer, e aconteceu. E fala daí muito como algumas coisas obedecem à distribuição normal, e o nosso cérebro é feito para tentar aplicar essa distribuição normal em tudo que a gente conhece, mas as coisas no mundo se dividem em coisas que obedecem essa distribuição normal e coisas que não obedecem essa normal, que obedecem mais as fórmulas do caos. E aí, tu tem só aplicando fórmulas do caos para tu saber as variações possíveis e saber que daqui a pouco vai vir uma variação tão fora da curva e do gráfico que... E como, às vezes, se tu tá preparado, né, até uma contradição, mas preparado para não estar preparado. Às vezes, assim, tu tá esperando que o inesperado vai acontecer, e como é que tu te posiciona para se beneficiar, às vezes, de quando esse inesperado acontecer. E ele ganhou muito dinheiro na crise de 2008, porque ele apostava, ele não sabia exatamente o que ia acontecer, não é, não foi, não é que ele preveu exatamente a crise, ele só sabia que, assim, olha, é impossível o mundo continuar indo como tá, ou se não acontecer alguma coisa totalmente fora, que todo mundo que está já apostado ou comprado em futuros, né, esperando uma determinada curva de mercado, isso não pode ir para sempre. Então ele apostava nas ineficiências das fórmulas vigentes do cálculo de futuro. Enfim, o cara é um matemático genial, né? Não vou nem tentar explicar o que significa isso, mas ele ganhou muito dinheiro e se aposentou na crise de 2008, porque ele estava comprado em todas as ineficiências de mercado, e aí foi quando tudo aconteceu, e ele ganhou uma pequena fortuna. E aí foi escrever esse livro sobre isso. Mas é um livro muito legal, mais porque ele desafia a maneira de pensar e faz tu realmente pensar sobre quantas das coisas tu dá, tu, né, take for granted, acha que são como são, tu deveria estar assim, não, mas talvez elas não vão ser assim para sempre, né? Ou tu, talvez manter um pé sempre pronto para o inesperado, se aqui isso é possível, né? Mas recomendo bastante a leitura, foi bem, bem bom de pensar. Putz, cara, olha, para mim, essa sessão aqui valeu o podcast inteiro, não porque as outras perguntas não foram de interesse, tá, mas eu até mencionei logo no começo, né, que eu vi que você leu esse livro do Free, e eu tava morrendo de curiosidade de saber, porque, e acho que você falou tudo, não vou nem tentar repetir, mas é o lance de, né, free, pô, como assim free? Você vai dar o seu produto de graça? Não. E também não é assim, ah, então você vai dar o produto e depois enganar os caras para poder pegar o dinheiro dele. Não, também não é isso. Não é um bait and switch, né? Não é um negócio, vou enganar os caras para depois dar o tombo. Então, eu gostei muito e eu queria realmente saber o quanto que esse livro te influenciou nesse seu projeto agora, nesse, né, no produto que você trabalha, na sua vida e tal. Eu acho que você respondeu todas as minhas perguntas. Ah, bom, influenciou bastante. E eu vou até repetir o que Eliezer falou. Assunto eu tenho mais ainda, trocentos. Mas eu acho que para manter o protocolo aqui, eu vou ter que então terminar a nossa entrevista. Eu vou então agradecer você, assim, muito mesmo de coração, por ter aceito o nosso convite, por ter compartilhado toda essa informação conosco. E, poxa, sei lá, de repente, agora que eu sei como é que eu te encontro lá no Rocket Chat, eu posso até continuar fazendo as perguntas para você, se você não se incomodar. Claro, porque... com certeza. E muito obrigado pela oportunidade, né? Eu, para mim, sempre que eu puder falar sobre uma coisa que eu gosto, que é o projeto Rocket Chat. E livros também, não é nenhum incômodo, muito pelo contrário. Uma coisa que, se quiser falar sobre livros comigo, a minha lista aqui continua. Né? Eu tentei botar os top 5, mas eu tenho mais uns 30 aqui seguindo a lista que dos meus preferidos. Eu até durante muito tempo tinha essa lista e compartilhava com amigos, assim, olha, esses aqui são os livros e recomendava algumas plataformas permitem tu emprestar livro, né? O Kindle permite tu emprestar livro digital para as pessoas, o que eu acho muito legal. Então, durante muito tentava influenciar meus amigos a lerem alguns dos livros que eu acho mais legal. E até hoje eu continuo fazendo, quando melhor a gente fica se trocando livros. Pô, excelente, cara, excelente. Então, Eliezer, vou agradecer a sua presença, a sua participação, obrigado por estar aqui também. E mais um comentário, eu quero agradecer ao Magno Leno, ao Helton Alves, o Hel Barba, o Geisler, o Fábio, todo mundo que passou lá no podcast, deixou uns comentários sobre o episódio, o último episódio que a gente teve. Muito obrigado pelo feedback que você nos deu. E eu tenho certeza que vocês vão voltar e deixar mais ainda comentários agora, porque eu duvido que depois de escutar a entrevista com o Gabriel, que vocês não vão se sentir influenciados e dar uma pesquisada nesses livros que ele mencionou e brincar lá no demo, no site de demo, que também é muito bacana. Então, obrigado a todo mundo e até o próximo episódio. Um abraço para todos.